instante que estou contigo é pra te mostrar que em mim tens um abrigo. Quando precisar, estou aqui. Se quiseres chorar, chora comigo. Quero ser em todo tempo o teu ombro amigo. Se nestes caminhos eu tiver que enfrentar, não vou me esquecer de ti, meu grande amigo. Tudo é afinal, um amor que se